Alô, moçada do La Rocha, vamos balançar a bundinha? André Cedês, o moral de Ibicuara. Essa é a nova onda do Brasil. Olha a dança do La Rocha que chegou para ficar, inventada na Bahia pra todo mundo dançar. Já chegou do Piauí, Maranhão e no Pará, Alagoas e Sergipe, Pernambuco e Ceará. Vem descendo o Nordeste, já tá dentro de Goiás, Amapá e Amazonas, em toda Minas Gerais. No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a dança do La Rocha tá botando pra quebrar. Até em Campinas Grande, do Nordeste e ao Sul, as meninas brasileiras estão balançando o bumbum. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil. Lau, Denis Santos, a nova revelação do Piauí. Olha a dança do La Rocha que chegou para ficar, inventada na Bahia pra todo mundo dançar. Já chegou no Piauí, Maranhão e no Pará, Alagoas e Sergipe, Pernambuco e Ceará. Vem descendo o Nordeste, já tá dentro de Goiás, Amapá e Amazonas, em toda Minas Gerais. No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, a dança do La Rocha tá botando pra quebrar. Até em Campinas Grande, do Nordeste e ao Sul, as meninas brasileiras estão balançando o bumbum. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil. Olha aí, galera, a nova dança que surgiu, a dança do La Rocha tomou conta do Brasil.